DJ Elias Concordiense, o DJ da unidade, tocando pra galera, porra! Tô na Império RX pra adquirir meu traje novo. Tô na Império RX pra adquirir meu traje novo. Tô na Império RX pra adquirir meu traje novo. Tá marcado que Golden, tá marcado que Golden. Tá marcado que Golden, tá marcado que Golden. Hoje eu tô grandão, dominei todo o Brasil. Hoje eu tô grandão, dominei todo o Brasil. Hoje eu tô grandão, dominei todo o Brasil. Vou pegar meu traje novo, a nós explodiu. Pegar meu traje novo, a nós explodiu. A nós explodiu, dominou todo o Brasil. A nós explodiu, a nós explodiu e dominou todo o Brasil. Tal, tal, tal, tal. Itacubango virou e foguete não tem ré. O cara tá voando alto, é céu, Juan Xavier. Itacubango virou e foguete não tem ré. O cara tá voando alto, é céu, Juan Xavier. Esse é o Juan Xavier, esse é o Juan Xavier. Johnny considerado, já tá tocando. O Johnny considerado, já tá tocando. E o rock tá rolando, e o rock tá rolando, e o rock tá rolando, e o rock tá rolando.